desce uma gelada aqui nessa mesa. Hoje eu vou beber. Desce uma gelada, que a saudade dela quer me enlouquecer. Desce uma gelada, estou enchendo a cara. Hoje eu viro a mesa. Quem eu tanto amava, hoje bateu asas, só deixou tristeza. Por causa desse amor eu amanheço debruçado em um balcão, um copo de bebida afogando a solidão. Não sei mais o que eu faço pra tentar te esquecer. De homem apaixonado de repente eu virei bebê chorando, menino alucinado, embriagado de paixão. Você é o sonho louco nesse amor que me alucina. Volta, vem pra dar um jeito nesse apaixonado que já não te arranca dentro desse peito. Volta, só você dá jeito nesse sofrimento que eu estou vivendo longe do seu beijo. Desse amor eu amanheço debruçado em um balcão, um copo de bebida afogando a solidão. Não sei mais o que eu faço pra tentar te esquecer. De homem apaixonado de repente eu virei bebê chorando, menino alucinado, embriagado de paixão. Você é o sonho louco nesse amor que me apaixonado que já não te arranca dentro desse peito.